do seu perispírito para serem auxiliados. A espiritualidade precisa muito da gente. Os médiuns de apoio e de sustentação são muito importantes também. Doando fluidos, porque não é todo espírito que pode se utilizar de cada fluido. Aí tem que ter uma sintonia, uma afinidade fluídica. Para, às vezes, tratar determinado espírito, eles vão buscar fluidos na natureza, nos animais. Quanto mais médiuns oferecendo fluidos, melhor para o tratamento espiritual. Então, vamos ver que e muitos que são de apoio, de sustentação, com o tempo, começam a se tornar médiuns ostensivos. Eu nunca li isso em nenhuma obra espírita, mas lá em Fortaleza, por exemplo, a experiência comprovou, a prática comprovou. Muitos que achavam que era só médiuns de apoio começaram a ter desdobramentos, vidência, audiência. Então, vamos compreender que a mediunidade é uma bênção em nossas vidas. E se Jesus é o modelo, o guia da humanidade, nós temos que seguir, nós temos que desenvolver nossa mediunidade. Nem que seja da inspiração, da intuição, dos sonhos. A gente vai trabalhar a mediunidade, trabalhar com Jesus. Então, estuda a mediunidade, a gente vai perder o medo. Depois que eu fiz o curso, pessoal, e comecei a trabalhar como doutrinador, eu juro a vocês, ficou falando com os espíritos como se eu falasse com os encarnados. Aí perdeu a graça até. Porque era bom quando eu tinha medo, né? Mas depois que ficou só atendendo, só ali aquela mesma coisa, né? Aquelas mesmas, quase histórias parecidas. Sofrimento, vingança, problemas afetivos, são muito comuns, escravidão. Então, nós temos a oportunidade de reparar nossos erros. O médium já me revelou que eu não me queixasse do meu romantismo, que eu não tenho depressão, eu tenho um romantismo, né, que é mais chique, né? Só gosto de depressão. Antigamente, todo mundo tinha depressão e era chique, porque aqueles artistas, aqueles pintores, aqueles poetas, eram tudo depressivos, mas eram românticos, todo mundo achava bonito, era uma coisa bonita ser romântico. Hoje em dia não, está fora de moda, né? Mas então não digo mais que tem depressão, não. Digo que estão vivendo um episódio de romantismo, que estão românticos naquele dia. Ou então que estão em reflexão. Então, quando eu fico romântico, uma vez eu fui conversar com o médico, ele disse, meu filho, você devia agradecer muito a Jesus. Eu disse, por quê? Porque você já prejudicou muita gente no passado. Você já foi um pretor romano. Condenou muitas pessoas a torturas psicológicas, torturas morais, torturas físicas, pessoas presas no calabouço, condenadas à morte. Se você hoje não tivesse começado a trabalhar no bem, hoje você estaria internado no hospital psiquiátrico. Então, agradeça a Jesus. Que você tem um problema que tem tratamento, tem medicação, tem terapia, que ajuda você, que me salvou do ateísmo, eu era ateu durante 12 anos, se não fosse a depressão, eu não teria voltado a acreditar em Deus. Um orgulho, uma vaidade intelectual muito grande. Então, a depressão vem como aquela rédea curta, aquele freio que nos impede de provocar novas quedas. Porque o espírito humano diz uma frase muito engraçada, pessoal. Diz que a gente só não erra mais por falta de oportunidade. Se deixar, a gente apronta. Aí ele diz também, Nazaré, não fica com sentimento de culpa, não, porque naquela época você achava que aquilo era o certo, que vocês eram superiores, que o direito romano era muito justo, muito correto, e que havia mesmo, tinha que ser quem impor pela espada, porque se você mesmo não cumprisse as ordens dos seus chefes, seus superiores, você queria passar pela espada também. Então, não se sinta culpado, não, era uma contingência. Mas veja que você prejudicou e pediu a Jesus a oportunidade de reparar o seu erro, porque